vermelho em minha vida, impedir a travessia quando a morte ameaçar, invadir a terra prometida. Por teu nome eu irei clamar. Quando as portas se fecharem para mim, quando a tranca eu não puder quebrar, gritarei por teu auxílio, meu Senhor. Tuas mãos irão me sustentar. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também pra mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos, tu que dissipas a morte, dissipar em mim, vem dissipar em mim, Senhor, vem dissipar em mim, vem dissipar em mim, Senhor, vem dissipar em mim. Ergue os braços comigo pro céu. Ressuscita-me, Senhor. Me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, pelo poder do teu amor. Você? Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Que abres as portas. Tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também pra mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos, tu que dissipas a morte, vem dissipar em mim, vem dissipar em mim, Senhor, vem dissipar em mim. Fala em mim, Senhor, vem dissipar em mim, vem dissipar em mim, Senhor, vem dissipar em mim, vem dissipar em mim, Senhor, vem dissipar em mim. Solta sua voz comigo. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor, pelo poder do teu amor. Ressuscita-me, Senhor.